outra vida pescando no rio de Jereré. De Jereré. Lá tem peixe bom, tem siripatola que dá com pé. Não quero outra vida pescando no rio de Jereré. De Jereré. Lá tem peixe bom, tem siripatola que dá com pé. Quando no terreiro é noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vivo dela tocando viola de papo pro ar. Se compro na feira feijão rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar. Se compro na feira feijão rapadura, pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar. Quando no terreiro faz noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Tararururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur